partir de agora, Mesa de Bar, o melhor do brega, pra você ouvir em alto e bom som. Mesa de Bar, pra você não parar de curtir. Mesa de Bar. Vamos lá, então, no ar, mais um campeão de audiência, mais um programa Mesa. Sou o Samuca, muito prazer estar contigo. É, a partir de agora, você vai se emocionar com o melhor da música brega, aqui na sua rádio preferida. Que bom, hein? Que bom estar contigo sempre. É, vamos começar o programa? Vamos lá, então. Samuca contigo, Brasil. Brasil. Alô, Recife. Ovelha Negra pra você ao vivo. Esse direito de me provocar, já tomou meu homem, destruiu meu lar, e agora só quer se fazer de santa. E que santa, pode ficar com ele, deixa minha vida, que eu não vou dar ouvido a uma rapariga. Eu sei que ele pra mim vai voltar. É uma questão de tempo ele te deixar. Ovelha negra pra você. Amor de rapariga não vinga não. Não tem sentimento, não tem coração. Eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele rindo de você. Vem comigo, bonita, assim, ó. Canta com a ovelha negra. Amor de rapariga, eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele rindo de você. Tire o meu nome da sua boca. Se me provocar, já tomou meu homem, destruiu meu lar, e agora só quer se fazer de santa. Pode ficar com ele, deixa minha vida, que eu não vou dar ouvido a uma rapariga. Eu sei que ele pra mim vai voltar. Eu quero ver. É uma questão de tempo ele te deixar. Lança o vai com som, tocando a Maciel. Rapariga não vinga não. Não tem sentimento, não tem coração. Eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele rindo de você. Sentimento não tem coração. Eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele rindo de você. Tire o meu nome da sua boca. Valeu! Samuca no Mesa de Bar. A mulherada tá chifrando, tá chifrando, tá chifrando. A mulherada tá chifrando, tá chifrando, tá chifrando. A mulherada só quer ficar, só quer ficar, só quer ficar. A mulherada não quer nem saber, só quer beber, só quer beber. Mano, que a pancada é forte. Se meu carro é importado, anda cheio de piriguete. Vou namorar pra quê? Se elas não merecem, no começo é muito bom. Tem grudo igual chiclete. Depois de um tempinho é que o chifre aparece. A mulherada tá chifrando, tá chifrando, tá chifrando. A mulherada tá chifrando, tá chifrando, tá chifrando. A mulherada tá chifrando, tá chifrando, tá chifrando.

Choro porque te amo e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser mais pra você. Se como amante falhei, que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só foi um jogo pra você. Hoje eu choro por mim, penso em você, penso no que podia ser. Choro pelo tempo que gastei desejando teu beijo. Choro pela sorte maldita de entregar a minha vida. Pelas noites que perdi sonhando estrelas mesmo assim, por sentir o sangue ainda queimar dentro de mim. Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que eu sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só foi um jogo pra você. Choro pelo tempo que gastei desejando teu beijo. Choro pela sorte maldita de entregar a minha vida. Pelas noites que perdi sonhando estrelas mesmo assim, por sentir o sangue ainda queimar dentro de mim. Choro, eu choro. Mesa de bar com Samuca. Eu penso nela, e na hora de dormir então, aí que eu penso nela. E rolando de um lado pro outro, só pensando porque ela não liga. Já deixei dois recados na sua caixa postal. Eu sei que esse amor nem começou, mas rolaram olhares românticos e palavras de amor. Talvez fosse amor demais pra nós dois, exageros em nossas paixões. Ou só eu que te amei por nós dois, estou sofrendo demais sem razões. Ou será que

A família do cantor está processando o Departamento de Estradas de Rodagem pela falta de sinalização na estrada, o que teria sido causa do desastre. Não temos informações se a família do cantor Maurício Reis ganhou esse processo. Nós só lamentamos que a música brega perdeu um grande ícone, o nosso querido Maurício Reis. Pois é, Maurício Reis, na biografia do artista. Mesa de Bar. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, lhe faça um carinho. Corra e abrace forte o seu filhinho. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, lhe faça um carinho. Corre, abrace forte o seu filhinho. Há um olhar tão lindo de criança, cheio de amor e esperança. Está sempre ao seu lado, mas você não pode ver. Você é muito ocupado para perceber. E esse olhar te pede um carinho e quer brincar contigo lá na sala. Mas você se cala, sem tempo pra brincar. Um pai muito ocupado, sem tempo pra lhe amar. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, lhe faça um carinho. Corre, abrace forte o seu filhinho. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, lhe faça um carinho. Corre, abrace forte o seu filhinho. Criança, cheio de amor e esperança, está sempre ao seu lado, mas você não pode ver. Você é muito ocupado para perceber. E esse olhar te pede um carinho e quer brincar contigo lá na sala. Mas você se cala, sem tempo pra brincar. Um pai muito ocupado, sem tempo pra lhe amar. Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, me faça um carinho. Corre, abrace forte seu filhinho.

você, num lindo dia, num belo jardim. Pássaros cantando, canções pra gente ouvir. Nós corríamos por entre flores, perto de um lago azul, onde patos e marrecos cantavam assim. Estamos apresentando Mesa de Bar. Estamos apresentando Mesa de Bar. Vixe Maria, que coisa boa! Tenho uma moto táxi pra fazer corrida boa, transportar. Gente à toa. Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à toa. Quem era aquela pessoa que andava a passear na garupa da tua moto, andando pra lá e pra cá? Saiu a boca da noite, agora que vem chegar. Saiu na boca da noite, agora que vem chegar. Meu bem, deixa eu explicar, não pense de outra maneira. Não era nada demais, era uma passageira que enfrentou. Tiro depois. Que o batom da tua roupa, deixe que eu tiro depois. Deixe isso pra depois, que eu estou zelizo e quebrado. Trabalhei a noite inteira, não recebi um cruzado. A garota estava lisa e o frete ficou fiado. A garota estava lisa e o frete ficou fiado. Você é muito engraçado, taxista, motoqueiro. Passa a noite pelas ruas, chega em casa sem dinheiro. Me dê a chave da mão, deixe de ser trambiqueiro. Me dê a chave da moto, deixe de ser trambiqueiro. Quem é táxi, motoqueiro, tem que saber trabalhar.

quero reclamar. Desonesta, é indigesta e é machado na floresta. Não desintesta, nem desinvesta. Sou menino e quero festa. Amor não fresca, beije minha testa. Jovem gosta de inteligência, de ouvir rádio. Tô ligado no programa Mesa de Bar. Samuca, comunicando pra toda massa brega. Fala, Samuca. Oba, de volta com as últimas de hoje. Oba! Pois é, as últimas de hoje. Quero agradecer a você que esteve comigo, né? Com muita música legal. Forte abraço, obrigado pelo carinho. Você saudosista, você bregueiro e bregueira de plantão. Obrigado, obrigado. Dona Vilma, Dona Maria, a Stephanie, forte abraço aos meus amigos. E você que nos acompanha, né? No nosso site, que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado, vem aí mais um campeão de audiência. Que Deus abençoe a cada um de nós individualmente. Forte abraço, obrigado Brasil, obrigado galera. Tchau, tchau.